um tempo no rio e pôr minha cabeça no lugar. Desejar eu prometo nunca mais fazer falar e nem pensar em guerra. Não, não, se o meu amor puder esperar, o sol e o tempo já vão me curar. Na cinza, sombra, selva, solidão do mar, mas não consigo ficar tão longe. Já vão me curar da cinza, sombra, selva, solidão do mar. Mas não...